tu senta lê, lê, lá, lá, lê, lá, lá, lá. Novinha, se tu tem medo, Dom Juan vai te ensinar. O bicho é grande, é macio, não precisa se assustar. Lê, lá, lá, lê, lá, lá, lá. Se mamando já tá bom, imagina quando sento, sento, sento, sento, senta. Tá bom, imagina quando sento, sento, sento, sento, sento, sento.